Ele é o Deus que cuida. Ele é o Deus que abraça. Impossível não te achar ao querer te buscar. É só entregar a vida em tuas mãos. Pode tempestade vir, nada vai me segurar, pois o Deus que prometeu vai me salvar. Impossível não te achar ao querer te buscar. É só entregar a vida em tuas mãos. Pode tempestade vir, nada vai me segurar, pois o Deus que prometeu.